4, preso una sezione San Barbara di Bacca San Mezzo. Lufthansa 504 spoke highly, 75 level 360 over Stuttgart contact 123 is now 0. Cloudoodle. We're going to go. Desse mantém nível de voo 150, se perder contato com o centro, a frequência do controle 119, decimal 8. Ocean Air 6251, da presente foi bravo até o sul. Ono 801 na escuta do centro. Chega via Índia, reporte no ponto de espera para o serviço de hoje. Autorizado 3.010, 01, nossa identificação, sobe mantendo o voo 400, está presente voo início, e ao passar através de bridge, chama Brasília, 126 de Small Pix. Afirmativo, troque para a 133 de Small 95. Boa noite, 01, como recebe? Sobe e mantém nível de voo 400, proa de Minsky. November, Índia, Serra, Tango, Índia. E no através de BID chama 126.55. 3, pronto, 4, Campina Grande. Cruzado Campina Grande, nível 190, decola da pista 10, sai da Puca, transição Caju, intercepta Golf 677, sai conforme. Controle 199.8, transponda 5121. ONU 801 no Chile agora, 126, decimal 5. ONU 801 no Copelo Centro. Geral, pouso autorizado, pistão 0, check-in. Embaixo, travado, geral. Quero manter. Salão 34, siga viativo para o lote 32. Chama agora 119-8. Com a secundária 126 decimal. Secundária 126 5555. Q360 cruzado Brasília, uniforme de luz 17. Saída arbor, após arbor elétrico, pista 90. Controle 119.8, transporte 5.97. 159. Operação 14, agora o campo 1895, 759. Retrato. Salvador, bom dia, vamos a 159, passando externo visual. 43, siga via Alfa Juliette, Porto 9. 1093, todo autorizado, Porto 10. 093, sala 44. Siga via Alfa Juliette, portão 62. Terminal já confirmaram o pouso no 000. Ao caso perca contato com o centro aeroportuário ou ao passar o limite de Brasília, chame Brasília em 123-90, a secundária 127-93. Passagem para a Zadalera, Matheus. Via Índia, ponto de espera, reposte pronto, deixa no 0-1-8. Falou 5-2, siga via Kilo para o passo 3-2. 3236 centro. Contrário, viu? Afirma, decolou 55, bom voo. Obrigado. Pro 4040, sobe 340, cedo da LB1. Foi direto 3 em Brilho, Janeiro, Brasília, em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 5. Saída Arbor, qualquer um. Saída lá. Centro Recife, mantém a linha de voo 380 em Sadais, chame Centro Brasília em 127, decimal 3, alterna 123, decimal 0. Bom dia, Rio 5973, passou sim para baixar travado. Azul 4040, tá pro Recife, essa notificação. Se você mantém a nível de voo 340, vou ir direto Bride e em Bride chame Santa Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Canada 504, Canada 504, contact now Brasília Center, frequency 127.3, disponible 123.0. Centro Recife, a sua identificação, tudo inicialmente até o nível de voo 340. Bom dia. Salvador, bom dia, Tripe 5328. Tripe 5328, contato radar, sou para o 190 Puca. 190 Puca, 5328. São Pedro, ajuste 018, autorizado final, repouso estabilizado. Aguarde. Salvador 35328, possibilidade de voar direto para Aracaju? Aguarde. 5236, você mantém nível de voo 200. Tarelo 2229, Centro Recife. Super mantém nível de voo 170, reporte nivelado, aguarde com passada. Oceanair 6273, Centro Recife, ascendente de estação, mantém nível de voo 380, em Dagé, Oceano Centro Brasília, em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 5. Santareda 2229, assine código transponder 5134. Recife. 4040, aguarde. Dan 3517, submantenha nível de voo 360. voo 4040, voo direto NIST. Trip 5236, chame agora centro Brasília, em 127, decimal 3, alterna 123, decimal 0.